A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Este é o Fronte até meio-dia. Hoje tem mais uma edição do Me Gusta Food Park, um evento que reúne opções diferentes de gastronomia, feira de rua aqui na terra das Cataratas. Desta vez, a edição de inverno do Me Gusta acontece ali no estacionamento da Casa Noturna ONU, na Avenida Paraná, com entrada gratuita e já aberto para a hora do almoço, né? Tanto hoje quanto amanhã. Quem já foi sabe que é um evento muito bacana. Quem ainda não foi, né? Fica a dica para conhecer. E você pode interagir conosco aqui no Front. 4588-282828 é o nosso número no WhatsApp. 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo. Quem atende aí é a Luciana, liga aí e bate um papo com ela. Transamérica Foz é a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso contato no Twitter. Na sequência, notícias do esporte com Sidney Busanello aqui no Front. Oh, Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, tudo certo, Guilherme Wojtkowski? Comigo tudo certo, agora com o CNPJ do Cascavel Futsal, a história não é bem essa. O que, que aconteceu, Busa, que o Cascavel acabou sendo excluído e nem jogou contra o Foz agora na quinta? Veja bem, Guilherme, o Cascavel Futsal, ele estava disputando a Série Ouro do Campeonato Paranaense, se utilizando do CNPJ da Fundeavel. Fundeavel, que é a Fundação de Esporte Amador de Cascavel. O problema é que essa fundação, ela acabou sendo extinta por decisão judicial. E aí o Cascavel ficou sem o CNPJ perante a federação. E o regulamento da federação é claro, as equipes têm que estar legalizadas junto à federação para poder disputar qualquer série, seja ouro, prata ou bronze. Então, desde que a fundação foi abolida, o Cascavel ficou sem o registro, sem o CNPJ. E diante do que aconteceu, a federação, ainda na segunda-feira desta semana, anunciou que o Cascavel estava eliminado do campeonato. Restando ainda algumas partidas para o término desta primeira fase da Série Ouro, o Cascavel perderia esses jogos pelo placar de 1 a 0. Então, justamente aconteceu o fato mencionado por você. Na última quinta-feira não aconteceu esse jogo aqui em Foz do Iguaçu. A federação deu o ganho de pontos ao Foz Cataratas, declarado vencedor pelo placar de 1 a 0 diante do Cascavel. Cascavel está eliminado da Série Ouro e ainda, Guilherme, será um dos rebaixados. Se o Cascavel quiser retornar ao futsal paranaense, terá que voltar à Série Bronze. Então o Cascavel, rebaixado, vai no ano que vem disputar certamente uma outra série que não seja a Série Ouro. Para piorar ainda a semana do Cascavel, na quinta-feira à noite, a Liga Nacional também anunciou que o Cascavel estava eliminado da Liga Nacional de Futsal 2016. Segundo a Liga Nacional, é necessário uma série de pré-requisitos para que uma equipe possa disputar a Liga Nacional. Entre os requisitos, Guilherme, é preciso estar registrado na Confederação Brasileira de Futsal e disputando a primeira divisão do Campeonato do Estado que representa. Como o Cascavel não disputa mais a Série Ouro, não disputa mais o Campeonato Paranaense, a direção da Liga Nacional entendeu que o Cascavel também não reúne condições de seguir disputando a Liga Nacional. Então, uma semana ruim para o futsal do Cascavel, porque o time foi eliminado das duas competições que disputava, Série Ouro e também a Liga Nacional. E é realmente algo aí, pelo menos inesperado para quem não acompanha o dia-a-dia do futsal iguaçuense, o dia-a-dia que eu falo assim, da rotina administrativa e tudo mais. Enfim, porque esse Cascavel que nós estamos falando é justamente aquele Cascavel pentacampeão. Exatamente, o time comandado pelo técnico Ney Vitor, que é multi-ganhador de títulos aqui no estado do Paraná. Infelizmente, com o fato, Cascavel então eliminado da Série Ouro e também da Liga Nacional, deixando jogadores, comissão técnica e muitos torcedores com essa dúvida. É evidente que a direção do Cascavel promete recorrer, vai buscar seus direitos, mas neste momento, Guilherme, o Cascavel está fora das duas competições. Realmente situação inesperada. Vamos falar agora aqui do futebol de campo, porque o Foz do Iguaçu Futebol Clube vive uma situação inesperada também. Não venceu ainda na Taça FPF? Não ganhou. Foram 4 jogos até o momento, foram 3 empates e uma derrota. E o Foz Futebol Clube, disputando a Taça FPF, terá então a quinta oportunidade nesse domingo de buscar a primeira vitória na competição. Joga neste domingo às 11 horas da manhã. A partida a princípio aconteceria em Campo Largo, mas a federação comunicou que houve uma mudança de local. Então Andraus Brasil e Foz Futebol Clube jogarão no estádio Coronel Emílio Gomes, na cidade de Irati, nesse domingo, às 11 da manhã. Última informação aí desta manhã com relação a futebol, ainda falando do futebol masculino nas Olimpíadas. Bom, ganharam de 4 a 0 da Dinamarca. Será que agora vai, Busa? É o adversário de hoje à noite, Guilherme, 10 da noite. Inclusive, você pode acompanhar a transmissão aqui na Rede Transamérica com a narração de Éder Luiz, o 10 do país. o Brasil agora vai pegar a Colômbia. Muda de figura, certamente um time mais qualificado que a Dinamarca, onde o Brasil não teve dificuldades e ganhou por 4-0. Vamos aguardar que o Neymar possa atuar. Não treinou ontem, foi poupado, sente dores no tornozelo, é a grande dúvida. E caso o Neymar não possa jogar, o Rogério Micalli certamente vai ter que mudar o esquema da seleção, colocando um time mais cauteloso, inclusive, porque a Colômbia, certamente pela campanha na fase anterior, deve ser um adversário muito mais forte em relação aos times que o Brasil enfrentou até o momento nos Jogos Olímpicos. Sidney Busanello, muito obrigado pela participação e bom fim de semana. Um abraço, Guilherme, um abraço especial para os ouvintes do Fronte, ótimo final de semana a todos e até a semana que vem. Participação de Sidney Busanello aqui nas ondas do Fronte Transamérica e sempre lembrando que o melhor do esporte local e nacional você confere de segunda a sexta, das 6 da tarde às 7 da noite no programa Papo de Craque, em 104.5 e transamericafoz.com.br. Música agora, na sequência tem o 7-1 da semana e chega a dar medo, né? Porque o 7-1 não acaba nunca, é impressionante, hein? I'm just a crosshair. I'm just a Programação musical aqui no Front. Não sei o seu estômago, mas o meu já está roncando. E faz tempo, viu? E o bom, pelo menos, é que já estamos quase lá. Quase mesmo, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela piscina não olímpica que esverdeia na nossa cara, enchendo de algas e mais algas, aquele maluco que nos agarra e nos joga na lona bem no momento em que achamos que estamos liderando a maratona da vida. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do brasileiro. E pode sentar, senta aí, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos o 7 a 1 da semana com a denúncia feita pela organização não governamental Justiça Global contra o Estado brasileiro, junto à ONU, por violações dos direitos humanos contra moradores de favelas e periferias do Rio de Janeiro durante a preparação dos Jogos Olímpicos. A denúncia cita casos de homicídios e violência policial ligados especificamente aos Jogos. O governo do Rio decidiu não se pronunciar sobre este assunto. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. Outra paulada olímpica diz respeito à ginástica artística, com o encerramento de um projeto social de quase 20 anos mantido pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. No total, cerca de 120 crianças e adolescentes que aprendiam o beabá da ginástica ficarão sem poder treinar e praticar a modalidade. Motivo? No país do 7 a 1, falta de recursos, né? Como sempre. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E por falar em recursos, o Ministério da Integração Nacional decidiu liberar nesta semana R$ 2.600.000 para reparação de estragos provocados por um temporal nas cidades de Moreira Salles e Nova Tebas, região noroeste do Paraná. Muito bom, sem dúvida, né? Só tem um pequeno problema. O temporal foi em 2014. E o dinheiro só chegou agora. Enfim, imagina na Olimpíada. 4. Procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E ainda falando de dinheiro, um levantamento publicado na quinta-feira pelo portal G1 aponta que os pagamentos de progressões e promoções para os servidores do Estado está atrasado há pelo menos 2 anos, dando razão aos servidores, enquanto o governo do Estado alega, para variar, né, falta de recursos. Nesta semana, policiais civis cruzaram os braços por 48 horas, reivindicando o quê, né? Bingo! Pagamento das progressões atrasadas. Que maravilha, né? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, hein, anda perdendo excelentes oportunidades de falar menos e não ouvir mais, sabe? Nesta semana, a bola da vez foi a desastrada frase de que os homens não têm tempo para cuidar da saúde, né, para a saúde preventiva, porque trabalham mais que as mulheres. Bom, levou bordoada até da filha e precisou pedir desculpas pela atrapalhada, né? É como 7 a 1, impressionante, não acaba nunca. 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha. Outro gol da Alemanha nesta semana veio da cadeia pública de Cianorte, no noroeste do estado, onde um preso de confiança, que era designado até para tarefas externas, fugiu pela segunda vez do lugar e foi preso quando pedia dinheiro em uma igreja. Adivinha para quem? Para dois policiais que estavam de folga e reconheceram o rapaz, né? Que mancada! Mas o detalhe é o seguinte, que preso de confiança é esse que já fugiu duas vezes? É tipo o Davi Luiz escalado como zagueiro de confiança? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E a última de hoje vem de Rolândia, onde na tarde de quinta-feira, presos da delegacia local decidiram testar uma ferramenta nova no Facebook, nova pra eles, né? E fazer transmissão ao vivo, mostrando como é a vida atrás das grades e até fumando ali um cigarrinho que seria de maconha, segundo eles, né? Claro que não ia dar certo, a polícia ficou sabendo, o celular foi apreendido e os detentos, sorridentes, tiveram que se explicar pro delegado. Beleza, hein? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa. 1. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E no nosso Gol do Brasil de hoje, notícia boa em dose dupla, do tipo medalha de ouro, né? E não medalha de consolação. Foz do Iguaçu deve ganhar no final do ano que vem uma das três maiores praias termais do mundo. E isso não é promessa de político. O empreendimento efetivamente deve sair do papel, já há dinheiro para isso e dinheiro privado, né? Da Lavra, da Rede Mabu de Hotéis, que prevê também construir, além da praia termal, dois tobogãs, uma adaptação do Rio Lento para adultos e uma área para esportes aquáticos radicais. O outro golaço da semana é que o Parque das Aves conseguiu reproduzir pela primeira vez em cativeiro dois filhotes do macuco, ave típica do Parque Nacional do Iguaçu, considerada ameaçada por entidades preservacionistas internacionais. Parabéns à equipe do Parque das Aves por esse belíssimo trabalho. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 13 de agosto de 2016. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, estiveram comigo, além de você, a quem eu deixo em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, aqui na grade local da sua rádio. Eu volto na segunda-feira às 7 da manhã com mais um Transnotícias pra você. Um excelente fim de semana a você que dedicou parte de sua manhã de sábado aqui para nos ouvir, ou que não teve opção, né? Já que seu gato travou, sua antena estragou, sua TV circuitou, sabe-se lá que raios passou. Amanhã, Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais que são pais de verdade mesmo, né? Não só que botam no mundo, mas que assumem, que criam e dão amor no sentido de, não de obrigação, né? Mas na mais pura satisfação de guiar uma nova vida. Ó, parabéns para vocês. E não percam a cobertura das Olimpíadas ao vivo também aqui nas ondas de 104.5 e transamericafoz.com.br. Afinal, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Sambando com a bola no vento. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo é nossa. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.